Salve, salve, coelhada! Meu nome é Lucas Deleucas, vamos para mais um Decadrop de Notícias. Triste Decadrop de Notícias, né? Porque realmente, final de semana para nós americanos foi uma coisa terrível, né? Vamos falar um pouquinho aí sobre como foi essa derrota pro Fluminense por 3-0. América que foi a campo com Matheus Cavicchioli, que, de novo, né? Goleiraço, salvou a gente. Até de um que poderia ser um desastre maior. Nino Paraíba, mal, amarelado. Éder, Iago Maidana, ambos também amarelados. E Maidana que saiu para a entrada do Ricardo Silva. Marlon, Alê, Juninho. Martínez que saiu para a entrada do Lucas Cal. Felipe Azevedo que saiu para a entrada do Mateuzinho. Henrique Almeida que saiu para a entrada do Wellington Paulista. O Everaldo que saiu para a entrada do Adson. O América foi muito mal na partida como um todo, né? A gente até fez um primeiro tempo melhor, a gente começou pressionando o Fluminense, tivemos algumas oportunidades que falhamos a finalização, mais uma vez Juninho perdeu um gol, Henrique Almeida também perdeu um gol. Eu acho que foi a gente perdeu a oportunidade de sair ganhando no primeiro tempo, mas no segundo tempo o Fluminense simplesmente engoliu o América, né? Fizeram 3-0 com 20 e poucos minutos de jogo. Poderiam ter feito mais, não fizeram, tanto porque erraram gols, tanto porque o Cavicchioli nos salvou, pegou um pênalti do Cano. Então realmente foi desastroso o segundo tempo. E uma coisa que me preocupou um pouco é que para o Mancini, né, o diagnóstico geral, vamos colocar assim, que ele deu para a derrota, o erro que ele colocou na conta dele, foi de não ter mexido com o Ricardo Silva, colocado o Ricardo Silva no lugar do Maidana logo no intervalo, porque a gente estava com Paraíba, Éder e Maidana amarelados. Ele achou que isso prejudicou. Vou até abrir aspas para essa frase dele e depois vou comentar um pouquinho. Ele falou: no intervalo me veio a cabeça de voltar com o Ricardo Silva, mas o time vinha jogando bem e às vezes somos pegos de surpresa. Eu me arrependi de não ter feito as trocas. Acho que isso pode ter pesado logo no início do segundo tempo. Por que eu fiquei um pouco preocupado com essa frase? Porque eu acho que esse, não sei se na minha avaliação é necessariamente o diagnóstico correto, né? O América permanece cometendo alguns erros que vinha já cometendo ao longo da temporada, né? Então o Alê de volante em partidas que a gente tem um ataque mais poderoso não dá, não serve. Ele acaba que não tem aquela pegada. Ele ajuda na saída de bola, mas quando o time ataca a gente fica com um buraco ali no meio campo. E também, novamente, questões de finalização. Acho que você ter um Henrique Almeida e ter que contar com ele para ser titular numa partida como essa mostra a deficiência do nosso ataque, né? Você pega, obviamente, né? Não sei se a gente teria condição financeira de trazer alguém como um Cano, mas você pega o Cano que, por mais que perdeu o pênalti, foi lá depois e guardou o dele, né? Quando você tem atacantes de qualidade, faz diferença. E o América vinha, não vou falar que ele é a solução dos nossos problemas, né? Mas a gente testou o Mastriani, fez 2 gols contra o Peñarol, depois passou em branco contra o Atlético, até fez uma partida razoável, meteu 2 bolas na trave. Contra o Nova Iguaçu ele foi mal, mas eu acho que o time inteiro foi mal, foi um desastre, né, aquela partida, apesar de termos ganho. E agora vai para a reserva e nem entra em campo. Então eu acho que a lógica do Mancini está um pouco esquisita. Eu acho que ele, não sei exatamente o que ele está pensando, se tem alguma coisa de rodízio, questão física, mas me preocupou um pouco, né? E além disso, ele também atribui, né, parte desses problemas aos nossos desfalques, né, principalmente o Benítez e o Aloísio. Então, aparentemente, ele ainda considera o Aloísio nosso titular na camisa 9, né, de camisa 9. Né? Então, vamos ver como é que vai ser também quando o Aloísio puder retornar. O Benítez, ele até achou que no domingo passado ele já estaria em campo, né, mas acabou que houve um atraso na recuperação dele. E o Aloísio, aparentemente, foi poupado, né? Então, ele até mencionou que o Benítez mesmo, ele não sabe se vai estar pronto para essa quarta-feira, no jogo contra o Defensa e Justiça, mas que ele vai para a viagem, porque se não estiver pronto na quarta, no jogo do final de semana contra o São Paulo, ele vai estar presente, né? Ele também foi questionado na coletiva a respeito de possíveis contratações, porque o América vem tendo esse problema de finalização. Ele mencionou que o América está sempre atento ao mercado. Assim, foi uma resposta meio genérica. Assim, ele não colocou que a gente está buscando necessariamente o atacante, colocou que a gente já melhorou nesse quesito, mas também não colocou que a gente já está com as portas fechadas para essa possibilidade. Mas eu acho pouco provável o América trazer um atacante agora, dado que a gente está recheado de camisas novas no elenco. Você pode questionar a qualidade, mas em termos de quantidade a gente tem muito. Mas haja vista que tem o Mikael ainda também na briga, que perdeu um pouquinho de espaço, mas é um camisa nova que também está no elenco. Bom, tirando isso, o América, a gente já sabia, né? Mas conforme planejado, né? A gente vai ficar sem o Arthur por 4 partidas, né? Ele foi convocado pelos amistosos para amistosos pela Seleção Brasileira Sub-20. Os jogos serão entre os dias 15 e 27 de abril. Vai fazer muita falta, está fazendo muita falta, dado que o Nino Paraíba, comparado com o Arthur, eu acho que a gente tem uma queda técnica bem grande, né? A gente tem, apesar de todos os problemas fora de campo, ainda o Marcinho para ser testado, né? Mas o Marcinho, apesar de, tirando fora toda a polêmica que estão envolvendo a contratação dele, é um cara que está longe de ser aquele jogador que vem para pegar a camisa de titular, né? Já não veio de uma boa temporada passada, tanto que o time que se interessou por ele foi um time lá do Chipre, acabou que ele nem conseguiu jogar. Enfim, também não é como se estivesse contratando um cara que resolveria nossos problemas na lateral direita. Então, vamos ver como que vai ser. Sem o Arthur, a gente vai ter que contar com o Nino Paraíba nessas partidas, né? E a gente tá vendo como que o nosso elenco, algumas peças ali, pô, sem o Arthur, sem o Benítez, a gente cai muito. As partidas contra o Nova Iguaçu, apesar da gente ainda ter o Arthur, né? Mas essa partida agora contra Fluminense mostrou que a gente precisa qualificar muito o elenco ainda para ter um elenco bala, né, em termos de reposições, né? Bom, além disso, o América lançou a camisa nova, né, no final da semana passada. Eu particularmente achei a camisa linda, apesar de pouco criativa. Mas às vezes é melhor a gente, na minha avaliação, né, é melhor a gente inovar menos e lançar uma camisa linda igual a gente lançou do que a gente tentar inventar demais e lançar uma camisa que na minha avaliação é horrorosa, igual aquela camisa de 2016, né? Mas mais do que a camisa, eu achei muito legal a apresentação, o vídeo, né, que a América fez da apresentação do uniforme. Muito legal ali o Benítez, né, os jogadores ali em pontos turísticos de Belo Horizonte, questões ali no, se não me engano, Mercado Central, em alguns locais ali. Achei muito legal, muito criativo o vídeo. Acho que o marketing está de parabéns nesse aspecto aí, que eles conseguiram realmente fazer uma apresentação muito bonita, né? E a camisa, eu achei a camisa muito bonita também. Não pode deixar de comentar, né? Aparentemente tem um problema de numerações, tem pessoas aí, até o Jairo, do Decadentes, comprou 2 camisas 5G, uma de goleiro, se eu não me engano, a modelo 1 e a modelo 2 de goleiro, e tem uma diferença de três dedos ali de tamanho de uma para outra, ambas em tese na mesma numeração, né? Então acho que não pode deixar de dar essa cornetada na Volt, mas aparentemente a camisa é muito bonita, ficou um pouco parecida com outros modelos da Volt ali, ficou. Falaram muito sobre o modelo do Vitória, que ficou parecido com a nossa, mas nossa camisa ficou muito bonito. Eu acho que o fardamento para 2023 tá em dia, tá bem legal. Bom, América volta a campo essa quarta-feira contra o Defensa e Justiça, lá na Argentina. Defensa e Justiça que perdeu o primeiro jogo de 3-0 pro Milionários. Então eles vão querer recuperar ali esses pontos perdidos, né? O América precisa também de confirmar a vitória para se esticar ali na liderança do grupo. Então, parada duríssima para um time que vem de vitória do Campeonato Argentino e está fazendo um bom campeonato argentino também. E depois, no sábado que vem, como tradicionalmente, né, eu mencionei que eu faria esse programa das segundas, quartas e sextas, mas na quarta só se tiver assunto, o jogo da América vai ser na quarta às 9 da noite. Então, para eu não fazer um programa quinta e depois sexta, eu volto com o programa só na sexta, te fala da partida contra o Defensa e Justiça e depois expectativas para o final de semana, que no sábado a gente vai enfrentar o São Paulo lá no Morumbi às 6h30 da tarde. Parada duríssima também, apesar de não estar em boa fase, jogar contra o São Paulo lá é sempre muito difícil, né? Bom, então é isso. Se vocês acham que vale a pena, compartilhe com outros americanos, mande em grupos de americanos, porque o Decadentes é isso, a gente quer fazer um programa que alcance os americanos, feito por torcedores, para torcedores da América. Beleza? Um abraço, galera, e até a próxima.